Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, antes de tudo, anunciar alguns planos que a gente tem aqui. E o primeiro plano são algumas modificações na estrutura desse curso. Normalmente nós damos o curso, o COF, semanalmente, de maneira regular, e de vez em quando damos um curso avulso. Agora tem uma proposta de um curso aqui. A proposta me foi feita pelo Daniel Bertorelli, um amigo nosso, que tem uma longa experiência trabalhando em cinema, propôs um curso a respeito dos filmes clássicos que formaram a linguagem cinematográfica. Linguagem que hoje é a estrutura básica da visão que as pessoas têm do universo. Não é difícil a gente mostrar que a narrativa cinematográfica é a forma de persuasão mais eficiente, mais profunda, mais decisiva que existe no mundo. O que, em geral, as pessoas de classe média pensam do mundo é o que elas viram no cinema, não é o que viram no noticiário, não é o que leram nos jornais, não é nada disso. É, a narrativa cinematográfica é a forma da visão do mundo. Inclusive, ela prepara com anos ou décadas de antecedência aquilo que as pessoas vão acreditar logo em seguida. Como, por exemplo, essa história de pandemia, jamais alguém teria acreditado nisso se não houvesse, desde a década de 40, filmes sobre desastres epidêmicos, um atrás do outro, não é isso? Alguns desastres causados por extraterrestres, outros por... Né, tinha até um filme, A Crônica de Maelstrom, que é onde os insetos tomam conta do planeta Terra, e assim por diante. Né? Se não houvesse essa longa preparação do imaginário popular, ninguém jamais teria acreditado nessa história de pandemia, que é evidentemente uma farsa. A quase totalidade das pessoas que têm como causa mortes, né, o Covid-19 morreram de outras doenças. Né, isso quer dizer, o Covid-19 pode realmente matar uma pessoa se pega um sujeito que, né, já tem 10 ou 15 doenças graves e que já está com 80 e tantos anos de idade. Evidente, daí o Covid matou. Né? Na Itália apareceu aquele senador denunciando que 96% das pretensas vítimas do Covid morreram de outras doenças. E aqui nos Estados Unidos já apareceu a mesma coisa. Então hoje está mais do que claro que tudo isso foi uma imensa farsa na qual o governo chinês se aliou, vamos dizer, a potentados ocidentais para criar um novo sistema de poder mundial na qual uma pequena elite decide tudo, até a vida íntima, a vida doméstica das pessoas. Ninguém teria acreditado nisso se não fosse a longa preparação, né, através do cinema. Por outro lado, também, não sei se vocês já notaram, que o cinema de Hollywood, desde os anos 60, pelo menos, é uma imensa campanha racista contra a raça branca. A raça branca é sempre a malvada, é sempre a estúpida. E quando aparece o índio é sempre um mestre espiritual, um iniciado, uma coisa assim. Todos eles são tipos extraordinários. E os brancos são sempre os bêbados, ladrões, assassinos, etc, etc. É claro que isso é uma campanha racista, gente. Ninguém acreditaria, ninguém levaria a sério por um único minuto, né, essas pretensões do Black Lives Matter se não tivesse sido longamente preparado pela imaginação cinematográfica, pela narrativa cinematográfica. Então, é muito importante fazer um curso explicando como são os princípios da narrativa cinematográfica e qual é o fundamento desse poder que ela tem sobre as multidões. Então, a nossa ideia é pegar sempre primeiro os primeiros filmes que marcaram, né, a criação da narrativa cinematográfica. Não precisa chegar, vamos dizer, até... Não, acho que não vamos passar dos anos 50 ou 60, né, até aí, porque são os filmes decisivos. O resto foi tudo cópia, até hoje é tudo cópia. Podemos dizer que, a partir dos anos 60, nada se inventou no cinema. O que tinha que inventar foi inventado pelos pioneiros e pronto, acabou. O resto assim, é apenas, vamos dizer, um incremento técnico da coisa, e mais dinheiro rolando e mais atores. Quer dizer, hoje em dia você tem tantas celebridades cinematográficas que a maior parte delas é totalmente desconhecida. Né? Então, eu fico espantado cada vez que aparecem mais celebridades que eu nunca tinha ouvido falar, né? E ninguém praticamente ouviu falar. Né? Então, hoje mesmo estava testando mais algumas. Então, este é um curso que nós vamos dar aqui, talvez tenha umas 12 aulas, assim, acho que não dá para fazer mais do que isso. E isso ocupará, vamos dizer, alguns meses desse nosso curso. Eu vou dar esse curso junto com o Daniel Bertolelli. Né? Estamos preparando a coisa cuidadosamente. E, em seguida, eu queria aqui dar um longo curso de jornalismo, porque a noção de jornalismo mudou de tal maneira, dos anos 50 para cá, que se tornou uma coisa irreconhecível, mas as pessoas ainda acreditam que existe o jornalismo. Hoje não existe mais jornalismo no sentido clássico da coisa. Né? Existe somente a definição que Lenin dava da mídia como não apenas um instrumento de propaganda e agitação, mas um instrumento de organização da sociedade. Quer dizer, a mídia organiza a conduta das pessoas, não só a conduta política, mas até a conduta pessoal. Ela dá ordens, ela determina quais são os valores, quais são os critérios, o que é o certo, o que é errado. Né? E se você não obedece, ela te pune, ela te castiga. Não é isso? Então, isso, evidentemente, não tem nada a ver com o dever de informar. Isso, muito menos, tem algo a ver com a cultura, com a educação. Né? É apenas uma manipulação grossa e cínica. Mas como o jornalismo se transformou nisso e como é que nós reconhecemos a presença deste elemento por baixo de uma narrativa que ainda fala do dever de informar, da liberdade de imprensa, etc, etc. Ou seja, ainda para defender a atitude da mídia ainda se usa a mesma argumentação que se usava nos anos 50. Quando se fala, hoje, liberdade de imprensa significa você impedir que as pessoas contrariem a grande mídia. Isso é a liberdade de imprensa. É isso. Então, o termo significa exatamente o oposto do que o significado nominal disse. Como é que foi isso? De onde apareceu isso? Como é que se montou? Como é que está funcionando isso? E como nós podemos formar uma nova geração de jornalistas que não esteja afetada por isso? Notem que no Brasil isso tudo começou com uma iniciativa que foi do governo militar, que foi, primeiro, obrigar os jornalistas a ser sindicalizados. Como o Partido Comunista dominava os sindicatos, sindicalizando os jornalistas, eles ficam imediatamente à mercê do Partido Comunista. Segundo, obrigando os jornalistas a ter diploma. Para ter o diploma, eles tinham que frequentar as faculdades de jornalismo, que eram dominadas pelos comunistas. Quando eu digo que os sindicatos eram dominados pelos comunistas, houve um episódio que eu participei pessoalmente. Logo que eu entrei no jornalista, me chamaram no jornalismo, me convidaram para entrar numa campanha eleitoral para eleger novos candidatos, livrando o sindicato daqueles velhos pelegos que o dominavam. E nós falávamos coisas horríveis a respeito dos pelegos. Né? E um dia, finalmente, houve uma reunião entre as duas chapas, né? Os pelegos e os reformadores, e eram todos do Partido Comunista, igualzinho. Estava tudo combinado nos mais mínimos detalhes. Um negócio absolutamente impressionante. Eu vi isso, eu estava lá. Né? Então, não é nada de exagero dizer que o Partido Comunista dominou 100% a classe jornalística, dominou todos os sindicatos jornalistas e a classe jornalística inteira e a formação dos novos jornalistas, né? Transformando o jornalismo num instrumento leninista de organização da sociedade. A mídia tem mais força organizativa do que o governo. Isso acontece hoje dentro dos nossos olhos. E as pessoas não perceberam como isso foi acontecendo e como é absolutamente necessário desmantelar esse esquema. Então, isso levaria algum tempo, nós temos que reeducar as pessoas dentro dos princípios do que é efetivamente o jornalismo, porque o que se faz hoje não é jornalismo de maneira alguma, não tem nada a ver com jornalismo, nada, nada, nada, nada, nada. Inclusive, um traço notável que se observa é que até os anos 60 havia concorrência entre os jornais, entre as empresas jornalísticas, elas seguiam orientações diferentes, contrastavam uma com a outra e entravam em conflito. Hoje não tem mais. Houve uma reunião, não sei quando, não lembro quando exatamente, no Sindicato das Empresas Jornalísticas, onde todas elas entraram em acordo. Então, a opinião de todos os órgãos de mídia é exatamente a mesma. Quando tem alguma divergência, pequenininha, assim, não faz diferença no conjunto. Como é que isso aconteceu e como é que isso determina o rumo do jornalismo hoje? Nós precisamos explicar tudo isso aí. Isso aí não é um curso que nós possamos fazer do dia para a noite. Então, durante um tempo, nós vamos concentrar o nosso curso nesses dois temas. Primeiro, a questão do cinema, que de fato é o mais fácil, nós já estamos mais ou menos preparados para isso, e logo em seguida o jornalismo. Não sei quando isso vai começar, voltarei a avisar vocês depois, tá certo? Mas uma coisa que há em comum entre esses dois cursos é a questão da narrativa. É isso. Normalmente, hoje se usa, inclusive, a palavra narrativa para formar contraste com o mundo dos fatos. Existem os fatos e existe a narrativa. Quando fala de narrativa dos fatos, não existe mais. Ou você tem os fatos, que ninguém conhece, ou você conhece a narrativa, que é imposta pelos órgãos de mídia, os quais, inclusive, acusam quem se opõe a ela de fazer a narrativa. Não é uma coisa incrível? Quer dizer, você tem, por um lado, pouquíssimas empresas de mídia dominadas por comunistas, todas elas, né? Você não tem um diretor de redação que não seja comunista, nenhum, né? E todos trabalham de acordo, e daí quando aparece, por iniciativa popular, né? Eleitores do Bolsonaro que começam a fazer vídeos pela internet, tal, daí eles dizem, não, que existe uma milícia organizada, financiada de cima. E como financiada de cima? Vocês lembram, o Bolsonaro não tinha um tostão furado para fazer a campanha, nem fez campanha, na verdade. Então, isso quer dizer que a iniciativa popular espontânea, que não é dirigida por ninguém, totalmente anárquica, é milícia organizada, financiada do governo. E as empresas que vivem de dinheiro do governo, sempre viveram de dinheiro do governo, são a liberdade de imprensa. Então, você vê que existe a inversão total da realidade. Não é isso? E esse negócio está mais cínico cada dia que passa. Então, hoje mesmo estava vendo aqui o caso que noticiaram que o Alan dos Santos estava pregando golpe militar, porque logo depois que invadiram a casa dele, ele falando com um coronel por telefone, disse, não, esse negócio aqui já passou do limite, talvez só uma intervenção militar. Ora, se invadisse a minha casa, eu não ia, como é que se diz, numa explosão de indignação, falar de apelar para as Forças Armadas. Claro, qualquer um teria essa reação. Não é um plano, gente. Quer dizer, é uma simples uma reação emocional de momento. Mas os caras não tinham como. Ah, está vendo a trama? Já tramou um golpe militar. Quer dizer, a imaginação mais porca e mais pueril e ao mesmo tempo mais venenosa virou o único critério de jornalismo, entre aspas, no país. É todo dia. Você não pode ler um jornal, você não pode ver um noticiário de televisão que a coisa não seja assim. Pois outro dia não teve um negócio que o meu. Transferir o meu genro aqui, que é diplomata, transferir ele aqui para Washington. Daí, não, eu que tramei com o governo a transferência. Então, porra, eu fiquei sabendo pela mídia, eu não estou sabendo de nada. Claro que fiquei contente, vai vir ele, vai vir minha filha, né, que eu estou com saudade, faz tempo que não vejo. Né, e para mim é muito bom, mas eu não tramei coisíssima nenhuma. E vocês imaginem se depois das coisas que eu tenho escrito do Bolsonaro, se ele está muito contente comigo. Né? Então, quer dizer, eu não falei nada contra ele, só fiz crítica inteiramente justa e falei para o bem dele, para ele acordar enquanto é tempo, porque se continuar assim, ele vai se ferrar. Tá certo? Ele não realmente não pode, né, trair aqueles que o apoiaram e apoiar aqueles que o boicotaram desde o início. Você vai dizer que militares elegeram o Bolsonaro? Quantos votos de militares tem? Que é isso? Não elegeria um vereador, meu Deus do céu. Né? E outra coisa, qual militar que fez propaganda para Bolsonaro? Nenhum. Né? E aquele que subiu na vida junto com ele quer fazer o contrário do que ele quer. Inclusive, eu acho que o Mourão não bate bem os pinos, porque num dia ele fala, o Brasil tem que casar com a China. No dia seguinte ele fala, existe o risco da cobiça estrangeira na Amazônia. Fala, oh, meu Deus do céu, o que, que você quer? É para casar com a China? É para dar para a China ou é para negar para a China? É? Então, mas é assim, eu acho que ele fala só para dar boa impressão para os caras que ele deseja agradar. Entendeu? Ele realmente não pensa nenhuma coisa nem outra, só não pensa nada. Não acho que seja um homem inteligente, também não acho que seja necessariamente um sujeito mau. Né? Mas eu vou confessar um negócio para vocês. Eu passei a década de 90 quase inteirinha convivendo com militares, dando curso na Escola de Comando do Estado-Maior, no Clube Militar do Rio de Janeiro, no Círculo Militar de Belo Horizonte, um monte, né? E trabalhando no livro, aquele livro imenso, O Exército na História do Brasil, do qual eu fui o editor do texto final. Né? o que me obrigava a conviver com os caras pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. Tá certo? Quantas pessoas inteligentes eu conheci lá dentro? Duas. O general Paulo de Castro, que era comandante da Escola de Comando do Estado-Maior, e o general Sérgio Coutinho, que acabou escrevendo dois livros importantes sobre o sistema gramsciano e que morreu amargurado com seus colegas porque ele não entendia nada e nem queriam saber do que ele estava ensinando. Tá certo? O resto, olha, o presidente do clube militar, que era o general L. Biapina, o sonho da vida dele era fazer um acordo com o pessoal do jornal A Hora do Povo, o jornal segundo o qual Stalin foi o maior democrata do século XX. E o general L. Biapina passou a vida sendo achincalhado pelos comunistas e, no fim, acho que pegou síndrome de Estocolmo, porque tanto apanhou que começou a gostar deles. Mas eu vi muitos milicos entrar nisso. O pessoal da Escola Superior de Guerra nunca me convidou para falar lá. A Associação dos Alunos, sim. Dos ex-alunos, sim. Mas eu ali não, nem entrava na Escola Superior de Guerra, que eles estavam cogitando para reitor civil o Márcio Moreira Alves, aquele deputado comunistão que fez um escândalo logo em 64. 68, exatamente. E, ao mesmo tempo, tinha o general Meira Matos, né, que era um homem que de tão feio chegava a ser bonito, né, e que era um homem inteligente. Esse era um homem inteligente, mas eu acho que naquela altura ele tinha virado no centro do mal, porque ele estava aliado, né, com a turma que estava querendo se juntar com o PT, que fazia um jornal semanário 100% esquerdista. É isso. E eu acompanhei muitas elucubrações do general, graças a Deus não deram certo. Então, eu tive boa prática, eu entendi a mentalidade dos milicos e vi que depois que eu perdi contato com eles, a coisa piorou muito. Eu já estava ruim naquele tempo, né? Tanto que tudo o que ia acontecer no Brasil eu expliquei para eles com antecedência, e eles não enxergavam palma dentro do nariz, e não queriam saber. Eu só queriam jogar ping-pong no clube militar. Né? É isso, só pensava em futebol, mulher, né? E subir na vida, pegar um emprego público, virar presidente da Petrobras, coisa assim. Né? Quer dizer, o negócio estava ruim mesmo, e hoje está pior ainda. O que essa gente fez pelo Bolsonaro? Absolutamente nada. Ele encheu o governo federal de milico porque ele não tinha funcionários nos quais ele pudesse confiar. Mas quem disse que ele pode confiar nos milicos? Até hoje eu não sei. Eu confesso, eu perdi contato com a milicada vai fazer mais de 15 anos. Eu não sei o que eles estão pensando. Não posso assegurar que estão para um lado, estão para o outro. Eu gostaria de saber. Mas eu vejo o esforço que eles fazem para esvaziar o governo de quaisquer apoiadores sérios do Bolsonaro. Não é isso? Querem tirar todos e ficar só eles. Milico não gosta de civil, gente. Essa é a diferença de militar brasileiro e americano, é essa. Aqui os militares estão presentes em tudo. Então, tudo quanto é festinha, tem lá um general, um coronel, um major. Né? Todo restaurante que se entra tem desconto para militares. Onde aparece milico, o pessoal bate palma. No Brasil, não. Milico só conversa com milico e tem desprezo pelos civis. Essa é que é a verdade. Quer dizer, é um preconceito monstruoso que eles têm. Eles acham que só eles são honestos, o que já é desonesto, obviamente. É? Então, por causa disso, os militares brasileiros são socialmente tímidos. Tá certo? E, ao mesmo tempo, rancorosos. Então, assim, aparece uma atriz da Globo, os caras se jogam no chão, se prosternam dentro da atriz da Globo, ela manda neles. Tá certo? Se aparece um intelectual de esquerda falando com eles, aí eles caem de joelhos, porra. É? E o pessoal da direita, os liberais... Você vê, antigamente eu participava do Fórum da Liberdade e tinha esperança de que os liberais começassem a dialogar com os militares, né, para juntar ali as ideias com a força e tal. Até que um dia sobe no pódio lá do Fórum da Liberdade o Dr. Og Leme, que era presidente do Instituto Liberal, e começa a pregar a extinção das Forças Armadas. Eu falei, olha, mas não é possível. Quer dizer, a burrice no Brasil... Só falando como Michel de Montaigne, a burrice é a coisa mais bem distribuída que tem no Brasil. A burrice é democrática no Brasil. Né? Então, está distribuída entre civis e militares igualmente. Né? os militares liberais. Era um negócio impressionante. Quer dizer, pessoas que expressam as suas preferências, os seus gostos, as suas emoções, mas não tem o pingo de respeito pela realidade. Aliás, isto é uma coisa que eu quero muito que vocês apreendam. Que eu sempre digo o famoso triângulo, né? Do signo, o significado e o referente. No Brasil, o referente não existe, gente. As pessoas, quando aprendem o significado de uma palavra, elas acham que sabem do que estão falando. Mas o significado de uma palavra é apenas um conjunto de outras palavras. Ou seja, a definição que está no dicionário. Mas a coisa referida não é algo que faz parte da linguagem, é algo que transcende a linguagem, está além da linguagem. Então eu tenho o signo, a palavra elefante, esse som ou grafismo elefante. Você procura no dicionário, tem a definição do que é um elefante. Um animal, um mamífero, patati, patata, patata. E cadê o elefante mesmo? Ele não está no dicionário. O elefante não existe no dicionário. Você pode abrir o dicionário, quando você quiser, não vai ter elefante nenhum. Tem só a palavra elefante e a definição de elefante. Mas o elefante mesmo, ele está na África, né? Tem na África e na Ásia, né? E tudo que nós falamos é assim. Existe um elemento extraverbal que tem que ser captado pela imaginação ou pelos sentidos. Não é pelo raciocínio verbal, porra, hã? Tá certo? Você, por exemplo, você fala aí, Olavo de Carvalho, tá? Um signo. Daí procura na Wikipédia, o que é Olavo de Carvalho? É um escritor assim, para dar o reacionário, filho da puta, blá, blá, blá, blá. Esta é a definição. Né? Mas o Olavo que está aqui, esse está aqui em carne e osso, porra. É diferente, ele não está na Wikipédia, ele não está no som Olavo de Carvalho. Tudo no mundo é assim. Então, para você conhecer qualquer coisa, você precisa transcender a esfera do raciocínio verbal e entrar ou na percepção sensível ou no mundo da imaginação. Imaginação entendida como força de conhecimento. Então, coisa que você não pode captar fisicamente, então você tem que imaginar algo para poder captar do que está falando. Então, E eu vejo que no Brasil isso não é ensinado para ninguém. Quer dizer, o raciocínio do brasileiro se limita ao mundo verbal. Quando ele aprende o significado de uma coisa, ele acha que conhece a coisa. Não é assim, gente. Não é assim. Então, isso quer dizer que o discurso, ele no Brasil é onipotente. Né? Se você pegar, ler todos os jornais, ouvir todos os noticiários de TV, o que você fica sabendo do mundo real? Absolutamente nada. Porque se você tenta captar esse discurso e ver, cadê o referente? Não tem. Não tem. Não chega a se referir a nada do mundo real. Neste curso jornalístico que eu vou dar inúmeros exemplos de como a coisa é assim. Coisas que são ditas e que parece que você está entendendo o que está falando, mas se você tenta transcender a mera comunicação verbal e alcançar o objeto do qual está falando, o objeto não está. Simplesmente não está lá. E o pessoal não sabe raciocinar sobre coisas, só sobre palavras. O Brasil inteiro é assim, você tem. O nosso Senado e Câmara de Deputados é tudo assim. O nosso sistema judiciário, então, nem se fala. Né? Você pode pegar sentença atrás de sentença, tese universitária atrás de tese universitária, e nunca estão falando de nada, só de palavras e significados. Quando você tenta ultrapassar a esfera verbal e pegar o objeto, você vê que o objeto não está lá. E pior, as pessoas não percebem a diferença. Isso é incrível, né? Então, um exercício que eu sempre faço para os meus alunos é que se você está lendo um romance, né, transforme-o imediatamente num filme. Ou seja, veja o que o escritor está falando. Não fica só nas palavras, né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser um roteiro de filme, pode ser o próprio filme, pode ser uma cena, tente imaginar a cena da vida real. Tá certo? Ou seja, vá além da narrativa. Agora, acontece que a literatura depois do movimento modernista, tornou isso impossível. Por exemplo, se você lê o James Joyce, você não consegue saltar da esfera verbal para o referente, porque a esfera verbal é tão imensamente complexa e rica que não dá para sair dela. Se você perguntar o que você acha do João Guimarães Rosa, eu odeio os livros do João Guimarães Rosa, odeio. Aquilo fora do mundo verbal não significa nada. Né? Ele te encanta pela verbalidade só. Então, este é um procedimento que não é narrativo, é poético. Porque na poesia você de fato não tem. A poesia é inteiramente verbal, né? É um mundo verbal. Então, se o cara usa só a técnica da poesia num romance, ele não está fazendo um romance, ele não está contando uma história. Ou seja, ele não está se referindo à vida real. Tá certo? Mas somente é uma trama verbal que lhe é sugerida por alguma emoção e experiência que ele teve. João Guimarães Rosa fez o grande Zé Geraldo Vieira, em muitos livros dele cai nessa. É um grande romancista, isso eu não nego. Ele, porque nele você tem a substância narrativa. Né? Mas ele, às vezes, ele gostava tanto da língua portuguesa que ele não resistia. Botava lá dentro 20 páginas só de verbalismo. Lindo verbalismo, claro, mas não tem nada a ver com a narrativa. Né? Tem no livro A Ladeira da Memória, tem um personagem que é um diplomata aposentado, um homem muito rico, e ele um dia está passando ali pela ladeira da memória, descobre lá um casarão, está caindo aos pedaços, um pardieiro, né, de mora um monte de pobre, de coitadinho, de mendigo, de empregadinha doméstica. Ele descobre que a casa é dele e ele fica envergonhado, né, de ver que está fazendo a pessoa viver naquela miséria. Então ele resolve ajudá-los e resolve dar uma festa de Natal. Então ele pega tudo aquilo que ele havia acumulado em compras ao longo de 50 anos de viagens e vai lá e distribui para os caras. Então o Zé Geraldo faz um poema em prosa de 10 páginas só com marcas de coisas. Whisky não sei o quê, perfume não sei o quê, charuto não sei o quê, papapá. É bonito o negócio, né? Mas não é narrativo, é poesia pura. Então, um romancista, para ser um grande romancista, ele não pode permitir que o amor dele pela linguagem transcenda o amor dele pela narrativa dos fatos. Ele tem que ver os personagens como personagens reais, não como entes criados com palavras. Isso é muito importante. Tanto que você vê que você tem grandes romancistas que não são grandes dominadores da linguagem, como, por exemplo, Balzac e Dostoiévski. Eles não escrevem tão bonito quanto outros caras. Mas por quê? Porque o forte deles é a narrativa, é a história, são os personagens, as situações reais. Né? Então, treinar os alunos para que eles adquiram esse senso da realidade para além da linguagem é uma das coisas fundamentais desse curso. Eu não sei se eu consegui algo até hoje, né? Mas eu espero, né, aqueles que querem ser romancistas, por exemplo, que tenham esta advertência em vista, que não a esqueçam, tá certo? Então, é uma coisa muito importante, desde o início dos seus estudos, você perceber quais modalidades de narrativa se impregnaram na sua mente. Porque daí tudo que você ouve, você tende a transformar naquele tipo de narrativa que você está acostumado. Né? Então nós temos que ampliar a nossa imaginação narrativa, não imaginação verbal, imaginação narrativa, ou seja, imaginar situações humanas diferentes. Né? Se você acostumou com meia dúzia, você vai ficar naquela meia dúzia o resto da sua vida. E tudo que você ouvir, você vai... Se você tiver que contar, você vai contar daquele jeito que você aprendeu a contar. Então, E quando você vê o nosso jornalismo inteiro, o que é o jornalismo brasileiro? Assim, é uma narrativa no qual existe alguém da direita fazendo alguma sacanagem. É só isto. Não existe sacanagem da direita? É claro que existe. Mas o mundo não se reduz a isso. Você veja, também é importante você ter em vista o seguinte fenômeno. que eu outro dia mencionei num breve post, mas eu deveria ter explicado melhor. Quando aparece a figura do intelectual moderno, quer dizer, intelectual que exerce influência pública, né? Isso começa mais ou menos no século XVIII. Né? Existe um acontecimento que retorna ciclicamente, que é um bando de intelectuais são pessoas próximas dos ricos e poderosos e que têm interesse neles, né? Impõe uma uniformidade de pensamento, uma uniformidade de narrativa, uma uniformidade de linguagem, sufocando os espíritos verdadeiramente criadores, os talentos verdadeiros, que então não encontram audiência ou mesmo não conseguem se explicar mais, tá certo? Ou não conseguem publicar, se for no caso do cinema, não conseguem produzir seus filmes. Eu estava lendo a história do Erich von Stroheim. Erich von Stroheim foi um gênio fantástico do cinema. É um dos que podemos considerar mesmo criadores da linguagem cinematográfica. Só que o Stroheim era um artista de verdade. Ele estava interessado na vida humana, na percepção das realidades profundas e na expressão daquilo que ele, na profundidade da sua alma, ele percebia. E, em volta dele, só tinha dois tipos de pessoas: os que estavam interessados em fazer dinheiro e os que estavam interessados em fazer propaganda política para chegar ao poder. Esses são dois tipos, vamos dizer, de grupos que sufocam a criatividade. Então, nos últimos 30 anos da sua vida, o Erich von Stroheim não conseguiu fazer nenhum filme. Ele só conseguia trabalhar como ator. Claro, que era um ator monstro de ator, né? Então, ele, quando morreu, foi muito celebrado, mas só como ator. Ninguém se lembrava dos filmes dele. E quando hoje você vê os filmes que ele fez, né? É o Greed, Cobiça, né? Tirado de um romance clássico do Frank Norris, né? O filme começa assim, tem um personagem chamado McTeague, que trabalha numa mina, né? E o McTeague está empurrando um vagão e ele vê um passarinho caído no trilho. Ele para o carrinho, pega o passarinho, faz carinho no passarinho, dá um beijinho no passarinho, né? Daí ele vai mostrar o passarinho para um colega dele, né? O colega dá um tapa no passarinho, o passarinho sai voando. Daí o McTeague pega o colega e joga a montanha abaixo, assim, paf! Você já pega, na cena inicial você já percebeu o personagem, que é um contraste, ele é bom e mal ao mesmo tempo, né? Na primeira, você já viu. Então, e o filme mudo, não tem diálogo, não tem nada. Ele fez esse filme, ele fez um outro filme que chama Os Maridos Cegos, né? História de um Corno. Fez o filme A Viúva Alegre, fez filmes maravilhosos. Mas todos os filmes eram muito carregados de sentido humano, espiritual, mas profundo. E os caras não gostavam disso, eles queriam um filme ou para fazer propaganda política, que nem o Eisenstein, né? Que é uma espécie de um sub-Stroheim, ou queriam fazer filme só para ganhar dinheiro. Né? Então você vê que logo no começo, por exemplo, aparece o Georges Méliès, que faz o filme sobre o Homem na Lua, que é um filme de diversão, né? Ficção científica e diversão, atrai multidões, né? E aparece o Eisenstein com aqueles filmes de propaganda comunista. E esses dois estilos ganharam o campo. E o Stroheim ficou, né, que era um homem que fazia o filme do conteúdo humano verdadeiro, né, ficou ali no meio, exprimido entre esses dois, e logo acabou o espaço dele. E ele, quando morreu, né, ele chegou a ganhar até a Legião de Honra, a Legião d'Honneur da França, mas como ator. Né. Se vocês veem o filme estrelado por ele, tem o filme do Billy Wilder, que chama Sunset Boulevard. É o filme de uma atriz louca que domina um roteirista, escraviza o roteirista, desempenhado. Né? Os dois atores são fantásticos, mas tem o Erich von Stroheim, que faz o chofer da madame. O chofer é melhor do que a madame. Não, um ator fantástico. Mas morreu, evidentemente, frustrado, não conseguia fazer mais filme. E isso aconteceu com muita gente. Não é isso? E você pega no cinema, existem vários gênios efetivos no cinema, mas não são tão celebrados contra o outro que ou entraram no negócio do sucesso comercial ou entraram no sucesso político. Né? Então, se você pegar, por exemplo, Roberto Bresson não era nem uma coisa nem outra. Né? E Roberto Bresson fez um filme que é O Condenado à Morte Escapou, que é um filme que tem um personagem único. E a história toda é essa aí, quer dizer, o cara que está preso numa prisão nazista e que tramando para inventar um jeito de escapar. Né? Dá a impressão que você vai dormir durante o filme, mas você não consegue desgrudar os olhos da tela. Também ele fez uma narrativa, que é uma das mais difíceis, que é O Diário de um Parco da Aldeia, tirado do Roma do Jorge Benanoso, que é o personagem mais difícil, é um santo. E é um santo que não sabe que é santo. Tá entendendo? É um personagem dificílimo de fazer, e ele conseguiu fazer. Né? Também, quando você vê, por exemplo, os primeiros filmes do Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta, em que ele inventa a narrativa rápida, onde os acontecimentos se sucedem uns aos outros, né? Que hoje em dia todo mundo sabe fazer, né? E você vê como ele fez e fez, não fez para fazer propaganda política, nem para fazer dinheiro, mas fez porque aquilo era realmente o conteúdo da sua consciência. Então, aí que vocês vão perceber o que é o verdadeiro cinema, o que é o falso. O falso engana muito, muita gente gosta, claro, porque mesmo os cineastas falsos, eles não inventam nada. Eles pegam os recursos que os outros inventaram e copiam e adaptam às suas finalidades. Né? Então, tem gente de monte fazendo isso. Tá certo? Então, você aprender a distinguir as narrativas que são verdadeiras das que são falsas é fundamental não só na sua cultura, mas na sua vida. Gente. Porque é assim que você aprende também a distinguir em quem você deve confiar e em quem não deve confiar. Mas aqui eu tenho um critério, eu sempre confio, sempre. Mas por quê? Porque todo mundo merece confiança? Não. É porque só você confiando no cara que você fica sabendo se ele está com treta ou não. Se você desconfia, você se defende. Né? Então você vive fugindo. Então, quer dizer, você não arrisca nada e você não conhece ninguém. Você se defende de conhecer as pessoas. Por isso que eu digo, não, todo mundo se gaba, a mim ninguém me engana. Eu digo, a mim me engana, mas engano uma vez, né? Duas não, engano. Para que eu preciso ficar desconfiando, né? Conjeturando, ah, será que o cara está com treta? Não. Se ele está com treta e fez a treta, eu já vi, não preciso pensar mais. Tá certo? Então, às vezes a pessoa pensa que eu sou ingênuo, eu me deixo enganar uma vez. Né? E a pessoa, quando foge ainda, né? Foge do vigarista, elas nunca vão saber. Elas vão viver fechado dentro da sua desconfiança, que é, no fundo, é o seu medo, é o medo de viver. Quer dizer, o medo de ser enganado é o medo de viver. Né? Então, assim, aquela pessoa que nos dá um conselho, né? Não confia nessa moça, que ela vai cornear você. Sai, se ela cornear, a gente fica sabendo, vai embora, ou manda ele embora, qual é o grande problema? Então, é quem que nunca foi corno? Então, você apreender essas formas de... O que é a narrativa autêntica, verdadeira, humana? E o que é apenas a cópia de procedimentos narrativos já criados anteriormente? Isso precisa aprender, gente. Não é isso? Então, o cinema é uma arte mais ou menos recente, mas o número de gênios que apareceu assim, em poucas décadas é um negócio assombroso. Isso não aconteceu em arte nenhuma. É no cinema apareceu logo 50, 60 gênios fantásticos, né? Então, é isso aí que a gente vai estudar. Tá? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui tem José Felipe Mendes Mota. Professor, percebo que a minha imaginação é muito esquemática. Como conseguir imaginar com mais detalhes? Bom, você tem que, em primeiro lugar, se acostumar a ler essas narrativas imaginativas, né? Sem isso, sem, vamos dizer, ampliar a esfera. O que é a imaginação? A imaginação é o conhecimento do possível, né? Isso é a finalidade do discurso poético, né? Então, até onde você concebe as coisas como possíveis e até onde você consegue vivenciar esse possível como se fosse uma coisa real que está efetivamente acontecendo. Isso aí depende da prática da leitura. Então, ver filmes, ler romances, etc. É isso que vai fazer, vai ampliar a sua imaginação. Agora, outro dia, aquele boboca do Carlos Nogueira disse, imagina, para que ampliar a imaginação? Se uma pessoa está espiritualizada, a imaginação está totalmente absorvida no intelecto. Isso é impossível, impossível. Nem o mais santo dos santos pode fazer isto. Agora, ele acha que ele pode. Né? Quer dizer, nenhum ser humano pode se livrar da sua imaginação. Ele precisa da imaginação. Aquilo que ele não conhece, ele só pode conhecer pela imaginação. Aquilo que não tem experiência. Não é isso? Você veja aqui, sabe a história do Santo Tomás de Aquino, da vaca voadora? Né? Mas o pessoal... Que o colega de monastério dele falou, olha, tem uma vaca voando. E ele correu na janela para olhar a vaca voando. Daí todo mundo riu dele, falou, você acreditou na vaca voando? Falou, não, que me pareceu mais verossímil uma vaca voar do que um monge mentir. Que é isso aí? Imaginação, gente. Estava usando a imaginação. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino usava a imaginação, mas o Carlos Nogueira já transcendeu isso aí. Tem cada maluco nesse país. Então, vamos lá. Danilo Ribeiro dos Santos, professor, os filmes com temática zumbi não são uma sátira diabólica, a ressurreição dos mortos do cristianismo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, você, filmes de zumbi são uma sátira diabólica, a ressurreição dos mortos do cristianismo. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, ressurgiram todos, mas são todos zumbis. Quer dizer que você tem... na verdade, é a transformação da Terra no inferno. Só que no inferno, então, são... Os condenados do inferno mandam agora no pedaço. Está tudo invertido. Veja, um elemento importantíssimo é o seguinte, a imaginação é um meio de conhecimento, é um meio de conhecimento do possível. Aquilo que você não tem acesso de jeito nenhum, né, você só pode conhecer mediante a imaginação. Para isso, é muito importante que a sua imaginação funcione de maneira harmônica com a sua inteligência. Que ela não desminta a sua inteligência, nem a inteligência a desminta. Como é que você faz para desmantelar isso? Você faz um filme como Exterminador do Futuro, por exemplo. Né? Onde você sente como realidade uma coisa que você sabe que é impossível. Está imbecilizando você, obviamente. Né? Por exemplo, eu nunca vi as batalhas de Napoleão, mas eu posso assistir um filme que mostra as batalhas de Napoleão, sei lá, com Guerra e Paz, por exemplo, e posso sentir o drama, sentir o horror de tudo aquilo. Tá certo? Então, você imaginar as cenas de batalha não contradiz a sua inteligência que diz que a batalha é um negócio horroroso. Agora, se uma coisa que você sabe que é fisicamente impossível te emociona como se estivesse acontecendo, você está aceitando ser feito de trouxa. Né? Porque você sabe que aquilo não é real, não pode ser real, mas você sente como se fosse. Matrix, mesma coisa. Eu não aguentei assistir o Matrix, chegou no 15, todo mundo acha inteligente. Peraí, se você inventa um negócio que é assim, Parece a banana, tem formato de banana, tem casca de banana, tem gosto de banana, mas não é banana. Ora, porra, que é isto? Se tem tudo da banana, inclusive nasce com uma banana, mas não é banana. Então quer dizer que a imitação, a falsidade ficou igualzinha à realidade, sem diferença nenhuma. Não tem diabo no mundo que possa fazer isso, pô. Isso aí é absurdo, intrinsecamente absurdo. Como é que você pode imaginar um mundo que é todinho falso em todos os seus detalhes? Não dá. Isso é a falsidade. O filme está te enganando, porra. E você acredita. Quando você vê a Matrix, você pode interpretá-lo pela sentença de Santo Agostinho. Aquilo que deixa os diabos mais felizes é você exagerar o poder deles. E o filme faz isso. E todo mundo acha que esse filme está desmascarando a farsa, quando ele é a própria farsa, meu Deus do céu. Você vê, a imbecilidade da plateia chegou a esse ponto. Elas não sabem mais distinguir o que é um esclarecimento sobre o engano do que é o próprio engano. Não é isso? Então, existem inúmeros filmes que são assim, Exterminador do Futuro, Matrix, hoje tem um monte. Né? Quer dizer, eles estão gozando da sua cara. E você paga para os caras fazerem isso. Ivan Capdeville Jr. Assim como a teoria das camadas da personalidade ajuda a compreender comportamentos, uma teoria das camadas da realidade não ajudaria a entender a literatura, Guimarães Rosa em particular. Escuta, a teoria das camadas da realidade existe desde o tempo de Platão, você está entendendo? Muitos filósofos explicaram isso, que são níveis, o nome mais certo é níveis de realidade. Né? Mas eu não acredito que isso vá se aplicar ao Guimarães Rosa, porque os personagens do Guimarães Rosa, eles só existem verbalmente. Se você tirar dos personagens do Guimarães Rosa a linguagem do Guimarães Rosa, não sobrou nada. Então, aquilo ali é um esquema poético, a criação de uma realidade, pretensa realidade por meio da linguagem, exclusivamente da linguagem. Não é isso? Então, quer dizer, o abuso do poder da linguagem é isso. O único história do Guimarães Rosa que me convenceu um pouquinho foi o Augusto Matraga, que é uma história que, se você tirar da linguagem do Guimarães Rosa e botar em outra linguagem, funciona ainda. Tem o filme do Roberto Santos, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que foi com o Leonardo Villar, acho, não sei, é que eu me lembro, que é um filme que, quando passou, quando o pessoal assistiu pela primeira vez, naquele tempo eu frequentava muito meio cinematográfico de São Paulo, o pessoal que viu o filme, certas cenas, o público aplaudia, porque era uma coisa tão difícil de fazer que ele tinha feito, até inclusive do ponto de vista técnico. Então não tinha nada a ver com a linguagem do Guimarães Rosa, mas a história funcionava. As outras histórias do Guimarães Rosa não funcionam se você fizer isso. Então é a história do sujeito que é, como é que se diz, atacado por um mundo de bandido, fica mal, daí o padre recolhe ele, tal, e mais tarde os caras tentam atacar a igreja e ele defende a igreja e morre, Ele vira um herói, no fim, o bandido vira um herói. Essa história independe da linguagem do Guimarães Rosa. Foi a única história dele que eu aguentei ler. O resto me pareceu tudo forçado demais. Agora, o sujeito fazer uma exibição de capacidade verbal é uma coisa que no Brasil impressiona muito. Eu lembro, por exemplo, os romances do Coelho Neto, no início do século. O Coelho Neto tinha tanto vocabulário que nem cabia no dicionário as palavras que ele usava. Usava mais palavras que tinha no dicionário. Todo mundo ficava besta. Ele falava, bom, agora experimenta, tira essas palavras exóticas e conta a história numa linguagem mais comum. Não sobra grande coisa. Quer dizer, ele era um exibidor de capacidade linguística e não um romancista. Não era um mau escritor, mas romancista ele não era de jeito nenhum. Pega ali agora você pega o Macunaíma. Tira a linguagem do Mário de Andrade, o que sobrou do Macunaíma? Nada. Praticamente nada. O cara fez um filme sobre Macunaíma, ficou um filme engraçadinho, não tem nada demais. Eu acho a melhor cena é aquela que o Macunaíma está transando com a mulher. E de repente ele para e olha assim para o vazio. E ela, como é? Ele disse, ah, esqueci. Essa foi a melhor cena do filme. Ai, ai. É, Tiago, como podemos distinguir narrativas de fatos? Fatos seriam apenas aquilo que realmente testemunhamos? Não. É aquilo que a nossa imaginação pode admitir como real ou como possível. Agora, se você começa a admitir como possível coisas que você sabe que são impossíveis, a sua imaginação está funcionando ao contrário. A imaginação é, ela não é um negócio para escapar da realidade, é um negócio para você conhecer a realidade à qual você não tem acesso. Quando você lê qualquer livro de história, com o que, que você preenche aquela narrativa? Com a sua imaginação, meu Deus do céu. Quer dizer, a imaginação preenche do elemento real, do elemento de convicção real, coisa que você não está vendo, que você não tem acesso real. Não é isso? A imaginação é para isto, é para sondar o possível. Então, agora, sempre você olhando para trás, nunca para frente. Então. Não, pode ser para frente, claro que pode. Pode ser para frente se for uma possibilidade efetiva. Não é isso? Aquilo que pode acontecer no ano que vem. Bom, como é que você acha que eu fiz um monte de previsões certas? Usando a minha imaginação, usando os elementos de conhecimento que eu tinha e a imaginação. Qual pode ser efetivamente o desenvolvimento desta situação? Dada uma situação assim, assim, assim, para onde ela pode ir? Pode ir para cá, para lá. Daí chega outras desenvolvimentos. Para cá não pode, para cá não pode, para cá não pode. Né? É o método do Sherlock Holmes. Né? Afasta o impossível, algo do que sobrar vai ser verdadeiro. Mas eu lembro quando, né, teve a primeira eleição do Lula, todo mundo dizia que ele não ia ser eleito. Aqui o Los Angeles Times convocou 12 especialistas. Todos diziam que o Lula não ia ter mais de 30% dos votos. E eu disse, a eleição do Lula não apenas certa, como inevitável. Né? Porque eu analisei todas as possibilidades de desenvolvimento da situação, e todas eram impossíveis. Então, fui só eu que acertei nisso aí. Eu não fiz isso por gostar do Lula. Né? Disse, olha, lamento dizer, mas é verdade, ele vai ganhar. Assim como o Bolsonaro. Disse, o Bolsonaro vai ganhar. Quer dizer, tanto faz eu gostar ou não gostar do resultado, eu estou analisando, usando a minha imaginação como instrumento de conhecimento do possível. Do possível, portanto, a distinção do impossível. Agora, se você a primeira coisa que você faz é embaralhar a distinção do possível e do impossível, como se faz no filme Matrix ou no Exterminador do Futuro, você está imbecilizando as pessoas. E elas começam a ter medo de coisas que não vão acontecer, tá certo? E deixar de temer coisas, que perigos que estão na porta delas. E por isso mesmo ficar aterrorizado com a tal da pandemia, meu Deus do céu. Como é possível, né? Agora você vê, por exemplo, que o uso dessas máscaras faz mal por isso, por isso, por isso. Elas têm medo disso? Não, não tem. Quer dizer, tem medo do irreal e não tem medo do real. Fala, pô. Então transforma as pessoas normais em histéricos. Uma pessoa normal, ela gradua a reação dela, por exemplo, o medo, pelo tamanho do perigo real. Não é isso? Então, se tem, vamos dizer, sei lá, um cachorrinho chihuahua latindo para você, não é a mesma coisa que ter um tigre rosnando. Mas o histérico, ele gradua o perigo pelo medo que ele sente. Se ele sente muito medo, quer dizer que o perigo é grande. Ele inverte o negócio. E esses filmes transformam as pessoas em histéricos. Quer dizer, desmantela esta força maravilhosa que Deus nos deu, que é da imaginação, que nos permite conhecer aquilo que nós não conhecemos, na verdade, conhecer o possível e distinguir do impossível. Não é isso? Ivo Zanona, o senhor acha que o filme Doutor Jivago tem uma narrativa válida para ter uma ideia de como o comunismo afeta a vida das pessoas? Sim, o comunismo original, sim. Não é isso? Mas você não pode esquecer que o autor do Doutor Jivago não era propriamente um romancista, ele era um poeta, poeta de primeiríssima ordem. Mas como romance, o Doutor Jivago é muito fraco. Né? Como é? É um dos meus filmes favoritos. É uma história bonita, tá certo? Mas não passa disso, no fim das contas. Né? E, além disso, vamos dizer, o final, se você pensar bem, é até favorável ao comunismo, porque daí aquele oficial encontra lá a sobrinha do outro lá, trabalhando na fábrica, toda felizinha. Né? Quer dizer, é um filme que atenua o horror do comunismo, se você pensar bem. Isso leva muito para o lado poético. Né? Existe algum. Aqui, Felipe Xavier. Existe algum autor contemporâneo que escreva com narrativas que apresentam a realidade? Existem sempre muitos. Né? Isso, aquele sujeito que escreveu a história que se passa lá em Paris, né? Que o muçulmano é eleito, é escolhido primeiro-ministro, esqueci o nome, Houellebecq. Né? O Houellebecq é terrivelmente realista, o que ele explica não é o que pode acontecer, é o que começou a acontecer no dia seguinte. Pô, né? Alessandro Rodrigo, quando um poema se torna uma obra como a Divina Comédia? Bom, aí a grandeza da poesia é um outro negócio. Quer dizer, aí eu precisaria da outra aula, não tem nada a ver com o tema que nós estamos falando aqui. Klaus Werner, assistir filmes ajuda na formação do signo, significado e referência? Sem sombra de dúvida. Mas depende de quais filmes e depende de como você os vê. Eu sugiro, primeiro, você acreditar em tudo e depois você analisar para ver se você foi feito de trouxa ou não. Quer dizer, se você começa a se defender muito do filme, da história, antes você não vai conseguir analisar. Quer dizer, não tem jeito de você ver essas coisas sem você se contaminar um pouco. Mas por que ter medo de contaminar? Nós estamos sendo contaminados o tempo todo. Você não pode se tratar como se você fosse, sabe, uma virgem, uma vestal intocável, que tem que viver dentro de uma redoma. Fala, o que é isso? Moralmente as pessoas fazem isso. Não, não posso ver, porque é pecado. Aí você já pecou, meu Deus. Né? Antônio Pavese Neto, dada a impossibilidade da humanidade aprender totalmente o referente, o verdadeiro conhecimento seria uma intensa busca de conhecer ou referência em detrimento de permanecer apenas no discurso, sem sombra de dúvida. Se você não salta do discurso para o referente, você entendeu apenas palavras. Ou seja, você não entendeu nada. Quer dizer, a busca do referente é o principal. No caso, se a coisa tem uma referência a fatos, bom, você pode saltar do discurso para os fatos mediante o acesso a outras vias de conhecimento desses fatos. Por exemplo, testemunho, documento, etc., etc. Mas se não tem nada disso, você precisa usar a imaginação. E ver se a imaginação do possível ou do impossível. Se, veja, vou contar, eu já contei essa história. Uma vez eu cheguei em casa e estava o Gugu, ele tem o quê? Uns 5, 6 anos. Ele estava escrevendo um papelzinho. Falei, Gugu, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma lista de super-heróis. Para quê? Ele disse, para separar os possíveis dos impossíveis. Você veja, tinha o mesmo instinto do pai dele, né? De apego à realidade para não deixar cair em besteira. Né? Eu era pequeno, fazia a mesma coisa. Essa história era impossível. Dessa história, por exemplo, ficção científica, eu só gostava do Homem de Borracha, porque o Homem de Borracha era gozação. Os outros, né? História de extraplanetário, tá, não, isso não vai acontecer, por que eu vou me preocupar com isso? Como é que eu vou sentir o drama de uma coisa que não vai acontecer de jeito nenhum? Quer dizer, eu já estou me emocionando com besteira, né? É exatamente isso, você se emocionar com besteira é o que transforma você em imbecil. Você tem que tentar usar, por exemplo, sei lá, histórias de guerra. Quantas histórias de guerra você viu? Quantas situações de guerra você conhece? As situações ali são milhares. Você vai precisar usar muita imaginação para entender, chegar a entender realmente qual é o drama, do que está se passando ali. Não é isso? Você acha, por exemplo, que as pessoas que estão, os soldados que estão no front, você acha que eles estão entendendo a situação? Eles não estão sabendo nada. Eles mal têm informação do que está acontecendo ali com o seu pelotão. Agora, o que, é que os generais estão decidindo lá na capital? Quer dizer, você está passando por um sofrimento que você não tem a menor ideia de quais são as causas dele. Quer dizer, você não está sofrendo, você está perdido. Né? Isso quer dizer que você imaginar uma situação de guerra é extremamente difícil. Né? Por esses dias eu estava estudando a história do Knut Hamsun, romancista norueguês. Era um gênio, um monstro de genialidade literária. Né? Inúmeras situações que ele conseguia inventar. Né? Outro dia eu estava lendo a história dele, uma história em que a história de um menino, parece a vida do menino e ao mesmo tempo as fantasias o que ele imagina, quanto vai ser o futuro dele. Então, ele mistura a realidade da vida do menino com a narrativa imaginária que o menino está inventando. Mistura de tal maneira que você não sabe mais o que é uma, o que é outra. Mas isso é incrível, né? Quer dizer, tem a imaginação e tem a imaginação da imaginação. E ele fez muitas coisas maravilhosas, né? E quando chega no tempo da década de 30, ele adere ao nazismo. Eu digo, mas como é que um homem tão inteligente faz uma besteira dessa? Quer dizer, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele era bom para imaginar situações humanas de indivíduos humanos, mas entre nações ele não conseguia. Ele achava, por exemplo, ele tinha um interventor alemão ali na Noruega que mandava torturar as pessoas, mandava os negros para o campo de concentração, etc. Ele achava que tudo isso era só esse sujeito que fazia e que o Hitler não sabia de nada disso. Então ele achava, eu vou lá contar para o Führer o que esse cara está fazendo, o Führer vai demitir. Chegou lá a falar com o Führer nem entendeu que raio de coisa ele estava falando. Quer dizer, ele não tinha imaginação certa para isso, ele não tinha treino, ele tinha imaginação psicológica para tratar de seres humanos, mas entre as forças políticas ele não conseguia raciocinar. Então, eu não considero que ele fosse um cara culpado, que fosse mal. Não, ele simplesmente se meteu num assunto que transcendia a esfera da imaginação dele. Não é isso? No fim, foi condenado, mas não foi preso, foi só multado um montão de dinheiro e ainda diminuíram a multa. Quer dizer, não pagou muito pelo crime. Mas quando ele foi condenado, ele era muito velho, já tinha 89 anos, já está gagá completamente. Né? Eu nem sei se ele entendeu direito o que passou com ele. Mas tem uma biografia dele que relata lá com minúcias a conversa dele com o Führer, né? Ele, quando começou a entender mais ou menos o que estava se passando na conversa, ele começou a chorar, porque ele viu que tudo que ele estava falando era inútil, né? Mas mesmo assim ele ainda queria acreditar na boa intenção do Hitler, mas não conseguia mais, né? O Hitler disse, não, pode deixar, quando terminar a guerra nós demitimos esse cara. Bom, mas então ele vai continuar fazendo maldade até o fim da guerra. E o Hitler não está nele. Além disso, o que esse alemão está fazendo na Noruega, o Hitler está fazendo muito pior na Alemanha. Então vamos lá. Ah, Renato Almeida. Uma das aplicações da dramaturgia para fins de guerra psicológica foi uma ação de framing contra Pio XII, feita pela NKVD de Stalin, com a peça... O vigário, na verdade, chamamos o vigário, o Rolf Hochschild, ensinava que Pio XII era o Papa de Hitler. Eu assisti essa peça na época, ela me impressionou muito. Eu assisti a peça, foi, é claro que a peça contra o Papa, imediatamente o teatro brasileiro já encenou, né? E também houve uma edição nacional, eu li e assisti a peça, né? No caso, o referente eram fatos históricos reais, quer dizer, você tinha que ter acesso, né, aos documentos. E tão logo eu fui investigar os documentos, eu vi o seguinte, quer dizer, que dos estadistas da época, o único que reclamou contra a matança dos judeus foi o Pio XII. Os outros não disseram nada, né? Na época, Golda Meir veio nos Estados Unidos recolher dinheiro para ajudar os fugitivos judeus, ninguém acreditava no que ela estava falando. A grande mídia, ninguém acreditou nisso aí. O Pio XII foi um dos primeiros que acreditaram, os primeiros que reclamaram e os primeiros que ajudaram os judeus fugitivos. Espalhou falso certificado de batismo de monte para os judeus, né? Um monte deles foram parar no Brasil, né? E... Então, a história era exatamente o contrário. Passa alguns anos, aparece o livro de um rabino aqui, esqueci o nome do rabino, contando a verdadeira história do Pio XII. Falou, bom, então, claro, você está ali, você está sentindo emoções baseadas numa mentira histórica, evidentemente. Mas, então, o cara que faz isso, ele sabe que ele está te induzindo a ter emoções reais em face de histórias que são mentirosas e que são apresentadas não como obra de imaginação, mas sim como realidade histórica. Então, isso aí faz um mal desgraçado. Não é isso? Maria de Fátima Borges, o curso de cinema será avulso? Então, não, quando será? Não, nós vamos fazer esse curso dentro do COF. Eu acredito que vai ter umas 10, 12 aulas do COF. Né? Nós vamos fazer o de cinema primeiro e o outro depois, porque o outro é mais complicado. O outro vai durar mais tempo. Né? Tem um grupo de cinema e gastronomia em Minas Gerais. Em geral, a gente cozinha um menu relacionado ao filme. Gostaria de indicar para fazermos em grupo. Bom, eu vou anunciar com antecedência o nome de cada filme, então daí você faz. Né? Agora, eu não imagino como é que você vai fazer. Eu ponho aqui o Vampiro do Seudorf. Né? Que comida você vai fazer? Bife mal passado. Bife mal passado. Bom, gente, por hoje é isso aí. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Até a semana que vem. Muito obrigado.